Com a apresentação de Adeli Mendes, você acabou de ouvir pela Rádio Terra AM. Programa. Papo de almoço. Papo de almoço. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Rádio Terra de Montes Claros AM, ZYL 360, 760 kHz. Música, informação, esporte, diversão.